é que então Jesus agora começa a revelar com mais clareza qual é o fruto que Ele espera em nós ao recebermos a semente boa. É o fato de que, uma vez que nós acolhemos a palavra de Deus, essa palavra, quando você verdadeiramente escuta, ela vai fazendo uma transformação dentro de você. Ou seja, você que tem uma vida natural, você é filho do seu pai e de sua mãe. Mas existe uma vida sobrenatural na qual Jesus quer que você participe. Sim, porque você que naturalmente é filho de seres humanos, Jesus quer que agora, sobrenaturalmente, você seja filho de Deus. Pois bem, como é que nós vamos fazer parte desta família de Jesus? Como é que eu vou ser irmão de Jesus? Jesus é filho de Deus, porque ele é o próprio Filho de Deus eterno que se fez homem. Como é que eu agora vou fazer parte da família de Deus? Como é que eu vou, no céu, participar da vida da Trindade? Uma vida sobrenatural. Uma vida que não é humana, é divina. Como é que eu, pobre eu, miserável eu, que tenho reações humanas, e não somente reações humanas, de humanidade decaída pelo egoísmo do pecado original, como é que eu vou agora viver uma vida divina? Como é que eu vou amar como Deus ama? Perdoar como Deus perdoa? Como é que eu vou me entregar num amor sem limites como Jesus, que é Deus feito homem, fez na cruz? Como é que eu vou realizar esses atos divinos? Jesus está nos dizendo a forma como acontece essa transformação. É a semente, é a palavra. Quando nós, na nossa vida de oração, ouvimos a palavra de Deus, e então aquela palavra escutada, ela ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade. Ali você está conhecendo Deus com a luz divina, ou seja, você está conhecendo Deus, entre aspas, como Deus se conhece. Claro, é pela fé, que tem uma obscuridade, etc., mas é um ato divino de conhecimento. Você está começando a participar da vida do próprio Deus. De alguma forma, o ato de fé nos coloca num outro nível, num outro plano. Você que tem uma vida somente humana, você vai começar a conhecer o amor de Deus do jeito que Deus quer que você conheça. E aí você vai começar a ver que o seu coração é convidado, vai sendo transformado, de tal forma que, lá pelas tantas, você está se comportando divinamente. É isso que acontece com todos os discípulos de Jesus. E aqui Jesus está chamando a atenção para a Virgem Maria, sua mãe, e dizendo: vejam, ela, que é um ser humano, tem uma vida divina, por isso é chamada de Mãe de Deus. Mas sabe como isso aconteceu? Ela ouviu a palavra e a transformou. A vida divina que está em Nossa Senhora desde a sua concepção, agraciada, porque a graça sobrenatural já estava lá, foi crescendo e crescendo e crescendo, conforme Maria ia sendo cada vez mais dócil, humilde e obediente à palavra. Assim devemos ser também nós, servos, humildes e miseráveis, que acolhem a palavra para poder viver uma vida divina. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos, quero lembrar aqui, hoje, terça-feira, haverá grupo de oração Maria Santíssima, às 19h30, 7h30 da noite, na Igreja Matriz. Haverá pregação, oração, canto, louvor. Quem quiser receber oração, terá lá pessoas preparadas, os servos da Renovação Carismática estão lá para fazer oração para quem precisa, para quem quer. São pessoas que vivem a religião, a palavra de Deus, pessoas preparadas para fazer oração. Nós não podemos pedir oração para qualquer pessoa. Tem pessoas que não vão à missa, que não confessam, que não comungam, não lê a Bíblia, não reza o terço. Então, como que essa pessoa vai fazer oração para outra? Né? Ela não está preparada. Agora, as pessoas que estão lá no grupo de oração, toda terça-feira, 7:30 PM, são pessoas preparadas, podem pedir oração tranquilamente, que elas estão preparadas, elas podem fazer oração sem dúvida nenhuma. Gente, nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Eu vou pôr o santo do dia aqui para vocês e em seguida virá o horário político, né? O horário aí dos candidatos. Fiquem com Deus e até amanhã. Santo do dia! Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos. 24 de setembro, dia de São Pacífico. Pacífico nasceu no ano de 1424 em Cerano, na Itália. Muito cedo ficou órfão dos pais, sendo educado e formado pelo superior dos beneditinos do mosteiro de São Lorenzo de Novara. Após a morte do seu benfeitor beneditino, ele decidiu seguir a vida religiosa, mas preferiu ingressar para a Ordem dos Irmãos Menores Franciscanos. Em 1444, com 21 anos de idade, tomou o hábito franciscano. Em seguida, foi enviado para completar os estudos à Universidade de Sorbonne, em Paris, regressando para a Itália com título de doutor. Desde então, se dedicou à pregação e percorreu inúmeras regiões da Itália. O seu apostolado era combater a ignorância religiosa, tanto entre os leigos como no meio do clero, especialmente em relação ao sacramento da penitência. Na sua cidade natal, mandou construir uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Pacífico destacou-se na sua ordem religiosa e tornou-se comissionário geral e visitador. Neste cargo, Pacífico percorreu a Itália e as ilhas da Sardenha e Sicília. Em 1471, o Papa Xisto IV o enviou em missão à Sardenha para controlar a invasão muçulmana. Dia 4 de junho de 1482, Pacífico morreu em Sardenha, longe de sua terra natal que tanto amava. São Pacífico, o santo do dia 24 de setembro. Santana, 87,9. Você está na sintonia. 87,9. Interrompemos nossa programação normal para transmissão do horário gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral. sob a responsabilidade dos partidos políticos. Lei 9.504 de 97. Programa Caleb Dal e Joás Michetti 55 está no ar e traz propostas para uma área das mais importantes para a nossa população, a saúde. Saúde é parte do nosso dia a dia e, por isso, projetos que atendam às necessidades do povo santanense são de extrema importância para uma maior qualidade de vida. O programa de governo Calé e Joás traz inúmeras propostas para a melhoria do setor da saúde. Nos conte, Calé, sobre as propostas para a saúde em Santana do Itararé. Saúde é prioridade. Vote 55. 55. Alô, amigos santanenses. Estamos aqui para mais um programa Calé, Vidal e Joás 55. E hoje vamos falar de um tema muito importante para a nossa cidade, que é a saúde da nossa população. Na saúde, nós procuraremos dar um atendimento humanizado para o usuário em todos os setores. Valorizaremos e daremos todo o respeito aos profissionais da pasta, com valorização do mesmo e do plano de cargo e carreira e salários. Calé e Joás também estão preocupados com relação aí a revisão do adicional de insalubridade dos servidores da saúde, corrigindo eventuais distorções e efetuar o enquadramento legal. Outro compromisso nosso é com relação aos técnicos de enfermagem. Vamos equiparar os cargos de auxiliar de enfermagem para técnico em enfermagem. Um outro compromisso da nossa administração é com relação à médica doutora Adriana. Devido às muitas cobranças, nós, a partir do dia 1º de janeiro, retornaremos à médica doutora Adriana para estar novamente atendendo a toda a população lá no nosso hospital municipal. Também criaremos ou recriaremos uma sala para os partos emergencial, evitando assim que muitas crianças nasçam nas ambulâncias no trajeto até outras cidades. Uma outra cobrança também é com relação ao funcionamento do raio-x. No nosso governo, o raio-x, ele funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana. Efetuaremos também um convênio ou parcerias com hospitais de referência para ampliar a oferta e agilizar a realização de cirurgias eletivas, reduzindo, desta forma, a grande fila de espera. Vamos também aumentar a oferta de exames em especialidades dentro do município. Desta forma, vamos diminuir o deslocamento de pacientes para outras localidades, como Santo Antônio e Jacarezinho. Vamos também propor a ampliação de programas para atendimentos noturnos. Teremos também o programa Saúde na Escola. Também teremos o retorno dos atendimentos do programa Saúde da Família nos sítios, após avaliação da enfermagem dos agentes de saúde, dos pacientes dos bairros. O médico vai voltar a atender os pacientes mais necessitados, como acamados e crônicos. Efetuaremos curso para gestantes, com reuniões e orientações sobre gestação, partos e aprendizado para cuidados com o bebê. Com relação ao médico pediatra, que hoje atende uma vez no mês, nós buscaremos esforços para trazer o médico atendendo toda semana. Também buscaremos um convênio para o médico oftalmologista para vir atender os pacientes mensal no posto de saúde no PSF Rural. Estas são algumas propostas para a saúde em Santana do Itararé. Voltaremos a falar mais sobre saúde nos próximos programas. Vote Calé Vidal e Joás 55. Unidos por um novo amanhã. 55 é Calé e Joás. A gente ama essa terra, a gente ama esse chão. Nossa Santana está em nosso coração. A gente quer crescer, a gente quer. Dia 6 de outubro está chegando. E não se deixe enganar. Vote certo. Vote 55. Calé e Joás. 55, prefeito, voto. horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504 de 97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504 de 97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504 de 97. Está entrando no ar a Rádio 13, a rádio da continuação do trabalho bem feito. Zé Isaac e Joaquim, Coligação Santana Não Pode Parar. O progresso continua. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PP, MDB, Federação Rede PSOL. Zé Isaac, 13, voto de novo, Zé Isaac. Olá, Santana do Itararé. Hoje nosso programa da Rádio 13 traz o esporte e lazer como tema. Sabemos a importância do esporte como fator de qualidade de vida e a gestão de Zé Isaac sempre teve como marca o progresso da cidade. E vem muito mais por aí. Vamos ouvir o nosso prefeito Zé Isaac para falar sobre as propostas para os próximos 4 anos à frente de Santana do Itararé. Vamos continuar hoje o nosso programa da Rádio 13. Os 13 motivos para Santana não parar e o progresso continuar. Vamos falar do esporte e lazer, ampliação e modernização da infraestrutura esportiva, dar continuidade e finalizar a construção do ginásio de esporte que vão estar começando, né? Esse ano, e dar continuidade para concluir o ginásio de esporte. Continuar o projeto de iluminação e manutenção dos campos de futebol. Incentivar na construção de novas quadras e na reforma das existentes. Desenvolver centro esportivo que possam oferecer uma ampla gama de atividades para todas as idades. Construção de uma nova arena com um gramado sintético, proporcionando um espaço moderno e adequado para a prática de futebol e outras atividades esportivas. Construção de uma quadra de areia para práticas esportivas, promoção e expansão de eventos esportivos, apoio a competições locais, regionais, continuar a expandir eventos como a Corrida da Roseli Machado, Velocross, Cross Country, Copa Verão, Futsal e entre as outras atividades. Aumentar em 50% o número de eventos esportivos que possam atrair diferentes públicos, como maratonas, aquáticas, torneios de esporte de praia e festivais esportivos e comunitários. Incentivo ao esporte de base, alto rendimento, programa de formação de atletas, implementar programas específicos para identificar ou desenvolver jovens talentos em diversas modalidades esportivas, fortalecer parcerias com as instituições de ensino e clube esportivo para a criação de escolinhas, inclusão social, esporte para todos, projetos sociais, ampliar os programas sociais esportivos para crianças e jovens e comunidades vulneráveis, garantindo acesso ao esporte como meio de inclusão social e desenvolvimento pessoal. Desenvolver programas específicos promovendo atividade física que incentive a saúde do bem-estar. Desenvolvimento da política pública esportiva, participação comunitária, promover a participação da comunidade na elaboração e implementação das políticas esportivas, assegurando que as expectativas dos cidadãos que sejam atendidas. Capacitação e valorização de profissionais do esporte. Formação continuada. Oferecer programas de formação e capacitação continuada para treinamento de professores de educação física e outros profissionais do esporte. Menos de 20 cursos capacitados por ano. Valorização dos profissionais. Implementar política de valorização e reconhecimento dos profissionais que atuam no esporte, incentivando o desenvolvimento em as suas carreiras. Estrutura esportiva, iluminar e reformar 10 campos de futebol até 2028. Concluir a construção do ginásio de esporte até 2028. Reformar a quadra coberta até 2026. Construir uma nova arena sintética até 2028. Esporte de base de alto rendimento. Dobrar o número de jovens atletas inscritos em programas de formação, inclusão social existente. Expandir os projetos sociais para atingir 1.000 crianças e jovens. Hoje temos mais de 300 crianças inscritas e atuando. Venho aqui pedir o seu voto para Zé Isaac 13, Joaquim vice-prefeito, para os vereadores que me apoiam a coligação. Santana não pode parar e o progresso tem que continuar. apoio ao esporte e lazer. O caminho seguro é Zé Isaac Joaquim 13. Vote 13! Zé Isaac 13, voto de novo Zé Isaac 13, e o povo se emociona. Retornamos à nossa programação normal. Identificação. Identificação. Identificação. Identificação. Rádio Santana FM, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Sistema de Radiodifusão Comunitária. Emissora da Associação dos Produtores Rurais de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço. Programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM. Rádio Santana FM. A sintonia perfeita. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, radiocons de todo o Paraná, para o top de 5 segundos. Começa agora o programa Fala Paraná. As principais notícias do dia e de cada região do estado, em parceria com as radiocons. Entrevistas, debates, informação dos últimos acontecimentos e quadros temáticos. Programa Fala Paraná. Realização Farcom, Federação das Radiocons do Estado do Paraná. Olá, amigos ouvintes de todo o estado do Paraná. Estamos aqui falando direto dos estúdios da Farcom, a Federação das Rádios Comunitárias do Estado do Paraná. Eu sou o Darlan Martins e apresento a partir de agora o programa Fala Paraná, o programa da família paranaense. Junto comigo estão Magno Pinelli e Letícia Caroline. Olá, Magno. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Olá, Darlan e Letícia. Olá, ouvintes do programa Fala Paraná. Hoje é dia 24 de setembro. Vamos então com a previsão do tempo para o nosso estado. Nesta terça-feira, o Paraná enfrentará calor intenso, com temperaturas acima dos 30 graus antes do meio-dia em várias cidades. A umidade do ar estará baixa e a fumaça das queimadas afetará grande parte do estado, resultando em péssima qualidade do ar. Curitiba tem hoje mínima 16, máxima 29 graus. Campo Mourão, mínima 21, máxima 34 graus. Maringá tem mínima 22, máxima 37 graus. Guarapuava, mínima 18, máxima 31 graus. Estamos chegando novamente para apresentar este programa da Farcom, em parceria com as rádios comunitárias do estado do Paraná. Olá, Letícia. Seja bem-vinda ao nosso Fala Paraná de hoje. Vamos saudar nossos amigos paranaenses que nos ouvem através de uma das nossas mais de 150 rádios parceiras da Farcom. Olá, Darlan e Magno. Olá, ouvintes do Fala Paraná. Hoje vamos mandar um abraço especial para os nossos amigos de Caloré, que nos ouvem pela Caloré FM. Laranjal, pela Laranjal FM. Lidianópolis, pela Lidianópolis FM. Loanda, pela Loanda FM. E Londrina, pela Advento FM. Muito bem, Letícia. O nosso carinho a todos os nossos amigos ouvintes, em especial das cidades que você acabou de citar. Vamos então abrir os nossos trabalhos, trazendo as principais manchetes do dia. Programa Fala Paraná, com as manchetes do dia. Os principais jornais do estado trazem hoje as seguintes manchetes. Pela Gazeta do Povo, gerente do tráfico do PCC na fronteira com Paraguai é preso no Paraná Ainda no plano estadual, o jornal Folha de Londrina traz hoje: Itaipu investe no combate ao tráfico de mulheres e crianças. Encerrando o giro das manchetes estaduais, temos o portal G1. Imposto de renda. Receita Federal libera consulta do quinto lote de restituição para 25 mil contribuintes do Paraná. Estudo aponta que 300 mil animais são atropelados por ano em rodovias do Paraná. Estas são as manchetes das notícias de hoje, dos principais jornais e sites do estado. E a seguir, fique conosco, pois está no ar o programa Fala Paraná. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Pense em alguém que você ama. Pense em tudo que já passaram juntos. Nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar. Nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que uma pessoa à espera por um órgão para transplante pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor. Doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde. Programa Fala Paraná. Realização Farcom Paraná. Giro de notícias. As principais notícias de cada região do estado através das rádios filiadas à Farcom. Muito bem, estamos de volta com o Fala Paraná para iniciarmos os nossos giros de notícias pelas mais diversas regiões do nosso estado através das nossas rádios parceiras da Farcom. Vamos então para o primeiro giro de hoje. Magno, por onde vamos começar a nossa viagem pelo Paraná? Darlan, neste primeiro giro de notícias desta terça-feira, vamos até a região centro-oeste do estado. Estamos na linha com o repórter Márcio Andrade, da Rádio Cidade FM de Araruna. Olá, Márcio. O que você traz de notícias desta região para nossos ouvintes do programa Fala Paraná? Olá, ouvintes de todo o Paraná. A notícia de hoje vem do Engenheiro Beltrão, onde a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com apoio do IDR Paraná, concluiu no mês de setembro a proteção de 20 nascentes por meio de um convênio firmado entre o município e a Itaipu Binacional. Foram protegidas nascentes em várias localidades do município. Os trabalhos iniciaram em março deste ano, quando foi realizada a primeira oficina de capacitação no município do Engenheiro Beltrão. A formação foi de responsabilidade do IDR Paraná, voltada à equipe executora das proteções de nascentes do projeto apoiado pela Itaipu Binacional.